tem que entender que eu nasci pra sofrer enquanto o outro ri. Mas quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Vida, algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Agora vale tudo! Senta pau!